Artistas, produtores culturais, representantes de entidades e integrantes de diversas instâncias do governo irão se reunir em Foz do Iguaçu a partir da próxima sexta-feira para o terceiro Fórum dos Pontos de Cultura, Teia Paraná 2014. O evento será realizado na Fundação Cultural e terá uma programação de debates e apresentações artísticas, visando a troca de saberes e fazeres culturais praticados no estado. Pelo menos 25 instituições paranaenses já inscreveram seus representantes no fórum, além dos realizadores que integram a Rede de Pontos de Cultura de Foz do Iguaçu, formada por 9 entidades. O fórum também tem o papel de apresentar os resultados culturais, sociais e educativos produzidos pelos pontos de cultura. O terceiro Fórum dos Pontos de Cultura, Teia Paraná 2014, é promovido pela Rede de Pontos de Cultura do Paraná, com o apoio do Ministério da Cultura, da Itaipu Binacional, da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e do Conselho de Cultura de Foz do Iguaçu. Toda a programação do encontro é aberta para a participação de toda a comunidade. Com informações de assessoria, Vassi Álvaro para a CBN Foz.